lembro. Veja o casaco que eu te emprestei naquela noite. Tô ligando porque um dos dois cê tem que devolver. A saudade de ontem já tá bem menor que a de hoje. E amanhã tá o dobro porque não para de crescer. Assim! Eu achei que era fogo de palha, mas a minha mente não te apaga. Eu tentei voltar pra minha rotina, mas viver sem você não é vida. Vai! E eu me acostumei, ai, rápido demais, ai, esse amor não sai mais do meu coração. Eu me acostumei, ai, rápido demais, ai, esse amor não sai mais do meu coração. E a culpa é desse beijo bom, que marcou, mas não foi com batom, que aqueceu nosso corpo bem mais que qualquer moletom. Belo! Cheguei! Eita, PH Michel! Vamos sambar, vamos sambar! Lembro, vejo o casaco que te emprestei naquela noite. Tô ligando porque um dos dois cê tem que devolver. A saudade de ontem já tá bem menor que a de hoje. E amanhã tá o dobro porque não para de crescer. Eu achei que era fogo de palha, mas a minha mente não te apaga. Eu tentei voltar pra minha rotina, mas viver sem você não é vida. Vai. Eu me acostumei, ai, rápido demais, ai, esse amor não sai mais do meu coração. Eu me acostumei, eu me acostumei, ai, ai, rápido demais, ai, esse amor não sai mais do meu coração. E a culpa é desse beijo bom, que marcou, mas não foi tão batom, que aqueceu nosso corpo bem mais que qualquer moletom. Assim, Goiânia! Eu me acostumei, ai, vocês! Esse amor, esse amor não sai mais do meu coração. É, Michel! Valeu, Belo! Cara, que honra, viu?